maioral, não há nada igual. Pra geral que se liga no papo, não há quem me deixe, não há quem se queixe. É escama de peixe do diabo, quem me botou na fita foi o Pablo. Quem fez a ponte foi meu chapadão. Quando chega a pasta dieta, base da minha nutrição. Assim alimento minha casta, fome não passa abaixo do meu manto. Já tive proposta de abrir uma igreja. Logo eu que não sou nenhum santo, nem era pra ter tanta grana assim. Mas pelo parceiro, pela quebrada, pelos vacilos, pela covardia, pela ajudaria. Caminhada errada, meter mais parada, abrir mais bocada, batemos de frente com os vermes de lá. Na mente uns rap no pente, o som de uma nota só. Não curto luxúria, sou mais um comerciante do ramo do talco. Um cara família, mas que poderia ter mais de 15 assistentes de palco. Eu moro bem, eu como bem, minha família vive bem também. Já fomos reféns em meio a vários meros operários lotando os trens. Grandes empresários, agropecuários, banqueiros, doleiros e industriais. Políticos, claro, pagam os honorários, usurários e taxas fiscais. Sei que é negócio de risco, mas parte em desgrenhações sociais. Pois já fui moleque, senti na pele o peso de não ter as chances iguais. Meu plano de carreira é um negócio de risco. Meu plano de carreira é um negócio de risco. Eu não sei filhos, a boca esmagai. Da selva amazônica até 100 os quilos. Me traz ladeia, busquei em Paraguai. TV vende saúde e estilo, mas a raça sai, te vive seu raio. Todos imploram sigilo e se eu não sei filhos, entro stand-by. Era galã, gerava fã, geral era fã, mas perdeu a linha. Tá no meu pente, relações públicas, e a clínica também é minha. Eu sou a mão invisível, pesadelo crível, tipo Lindopana. Sou Carandiru, Ilha Hiker, Bangu, sou Copacabana, Nova York, Dolce & Gabbana. Um filho da puta montado na grana. Sou negócios em Miami, resort em Habana. Bacana, sem bandana, sem bombeta, sem pana, sem treta, sem corrente, sem concorrente, sem vereta. Encontrei o elixir, tipo grão vizir, se fosse maçom. Sou poliglota, só não falo grego. No mercado negro comprei um Rembrandt. O jogo é bruto, o sistema puto, quis me quebrar e me fortificou. Não sou eu quem refina o produto, e sim o produto que me refinou. Meu plano de carreira é um negócio de...